É conhecido o prazer que o autor deste programa, que é o próprio, tem em projetos de fusão, como já vejo aqui falei nisso, e projetos que estabelece pontes entre estilos, entre pessoas e também entre territórios. Ora, curiosamente, o disco que hoje trazemos aqui em destaque e que já anda desde o passado domingo aqui a ser divulgado, consegue fundir precisamente tudo isto, e tem esse, logo à partida, esse mérito. E eles vão falar aqui de sons que junta bandas portuguesas de Hong Kong e de Macau. E quando digo junta, é junta mesmo, ou seja, são temas que partilhados entre todos eles. Não é um tema de um tema de outro, são temas à partilha. O que já aconteceu aqui várias vezes, e recordo-me aqui com um projeto que divulgámos aqui amplamente no Natal de 2009, exatamente, e falávamos na altura do projeto de Encontrar-se, que tinha, para além do fundamento social e clínico associado, tinha também o mérito de ser um excelente disco, como na altura considerámos e continuamos assim a considerar. David Valentim é o mentor, enfim, vamos dizer, a ignição de um projeto que estabelece, portanto, o encontro de parcerias e artistas, quer do Ocidente e do Oriente, que têm por afinidade a música. Foi, antes de mais, e por todos por aqui, bem-vindo aqui à Boa Nova, David, algo difícil, presumo. Sim, foi difícil porque são muitos quilómetros de distância, são 10 mil quilómetros de distância, há falta de conhecimento de ambos os lados sobre a música feita nestes territórios e foi complicado arranjar uma maneira de os juntar num álbum e criar, e juntá-los tão intrinsecamente, criar relações musicais tão próximas entre eles. Aqui há a partir de logo um dificuldade que é a língua, não é? Há que encontrar aqui algo de comum para se conseguir trocar ideias e depois presumo muita internet para aqui e para a frente. Não é? Não, a língua é sempre a música, essa é a língua principal. Uhum. Quer dizer, há aqui três línguas faladas, que é o cantonês, uhum. O inglês e o português. E no álbum várias músicas são cantadas nestas línguas. Exato. Mas a língua principal é a música e essa é uma língua universal. Antes de mais, e se calhar tinha de ser o nosso final, mas porque estamos logo de libertar novidades, diz-se de aqui, até com a participação dos Golpes, Lula Pena e Noiserve, de que vem aí um segundo volume. Sim, o Tree é uma trilogia e foi pensado um pouco assim desde o começo, mas será uma trilogia onde Portugal e as bandas e os músicos portugueses alternativos serão a base sempre do projeto e depois os outros dois territórios, sendo que serão sempre asiáticos, irão mudando de álbum para álbum. A edição que vai chegar dentro de dias às lojas, uhum. E de que nós já tivemos a oportunidade de ouvir, para termos esta conversa, e que lhe damos parabéns, antes de mais. Muito obrigado. Já estava em venda, eu que julgo, desde maio, em Macau e em Hong Kong. Sim. Como é que se deu a receptividade nesses mercados? Portanto, isto tem duas edições. A edição asiática saiu em maio, em Hong Kong e em Macau, com três festas de lançamento. E a edição asiática tem mais músicas, tem remixes, tem músicas bónus que a edição portuguesa não tem, mas a edição portuguesa também tem outras coisas que a edição asiática não tem, portanto uma complementa a outra. A aceitação foi muito boa, foi um misto de surpresa, mas sempre foi muito apoiada pelos locais, quer pelos macaenses, quer pelos portugueses que vivem em Macau e em Hong Kong, que é pelos próprios chineses residentes nos dois territórios. Houve um músico português original de Macau que tocou nas três festas e nessas atuações ele cantou músicas em português, a maior parte delas foi em português. E foi o músico mais aplaudido da noite, é o monstro que participa no álbum, que é um português residente em Macau, mas transpira portugalidade na sua música, e a aceitação da música dele e da língua foi muito boa e foi sempre considerado o ponto alto de todas as noites. Portanto, isso fez-me crer que de facto não é uma questão de língua falada, mas a língua tocada que chega às pessoas. E chegou às pessoas em Hong Kong e muita gente comprou o álbum, muita gente criticou de forma muito positiva o álbum. A Time Out Hong Kong, por exemplo, disse que foi um dos álbuns mais excitantes que eles ouviram nos últimos tempos e que saiu no território nos últimos tempos. Portanto, missão cumprida naquele território. Houve muita gente a falar da música portuguesa e houve muita gente a ouvi-la. Com o monstro é uma música muito interessante no conceito, porque é uma música única dentro do álbum, que por si só também é único. Esta parceria envolve um português de Macau e um chinês de Macau, portanto são os dois lados da moeda, da mesma moeda, que é Macau. Dois pessoas na diáspora, não é? Exato. Portanto, o monstro, que é o António Conceição, que é um músico residente, que nasceu e viveu em Macau, toca com o Lobo Ip, que é um DJ de chinês de Macau. Um tem uma certa portugalidade, um certo saudosismo, um certo melancolismo, uma certa poesia inerente àquilo que é português também, que simboliza um bocado o Macau antigo, o Macau dos portugueses, que era um paraíso à beira do Rio das Pérolas, que era um local muito bonito e muito único na Ásia. E o outro representa aquilo que é o moderno em Macau, que é o lado dos DJs, o lado da eletrónica, das batidas fortes, dos casinos, das pessoas a dançar, das bebedeiras, de tudo aquilo que envolve o Macau de hoje em dia. E é um Macau que acaba de manhã, depois de uma noite muito longa numa discoteca. Decidi juntar esses dois, apesar de um ser português de Macau e o outro ser chinês de Macau, achei interessante juntá-los e criar esta dicotomia, que no fundo faz parte daquilo que é ainda hoje o Macau. É um Macau virado para o passado e também virado para o futuro. E porquê que o tema da Nike, realmente, este assunto que me anima, que tinha sido nossos convidados aqui na Boa Nova, quando da saída desse álbum, ainda com o Margarida Guardela, porquê que eles consideram faixas bónus? Porque é uma versão, são versões, não são músicas originais, são versões, eu não chamaria remix, apesar de ter pistas da música original, eu não chamaria remix, porque penso que é muito mais do que isso. É uma versão de uma compositora, nomeadamente essa da Knife, é uma versão de uma compositora, Winnie Lau, de Hong Kong, que deu outra alma à música. Não é melhor, não é pior, é uma coisa diferente da música que eles tinham originalmente. E a mim fez-me todo o sentido ter a Knife neste projeto, porque a Knife era um dos grupos que eu queria ter no álbum desde o princípio. Depois aconteceu aquilo que aconteceu ao João Guardela, e apesar de eu ter retirado alguns remixes e algumas versões da música da edição portuguesa do álbum 3, quis manter essa um pouco como homenagem ao João Aguardela, que tanto me influenciou durante estes anos todos. E como dizia há pouco, ia-vos falar do conceito, o que assalta, julgo eu, à memória das pessoas que está em casa, é pensar assim, mas para que havia de dar a este rapaz de fazer isto? De onde é que lhe surgiu a ideia e a facilidade de pensar que seria capaz, não é, de juntar pessoas de países, como disse há pouco, com 10 mil quilómetros de distância? Sim. Bom, isto não aparece do nada, há um percurso. Claro. Eu, desde que cheguei a Hong Kong, e já tinha feito algumas coisas também em Macau, porque eu vivi em Macau primeiro e depois mudei-me para Hong Kong. Foi uma cidade, Hong Kong foi a cidade onde eu residi mais tempo até. Residi 2 anos e meio em Hong Kong e 1 ano e qualquer coisa em Macau. E durante a minha estadia, sobretudo em Hong Kong, desenvolvi projetos na área da música, sobretudo na área de produção de eventos de música alternativa e música underground, por onde passaram muitos artistas locais, muitos artistas prestigiados, outros novos talentos. E, portanto, eu sempre tive, desde os primeiros tempos de estadia no território, sempre tive muito contacto com músicos locais e músicos muito talentosos. E percebi que todos eles não conheciam a realidade da música portuguesa, não conheciam aquilo que se passava na música portuguesa. E então achei que o próximo passo, depois de fazer os eventos, seria fazer um álbum em que juntasse o que de melhor passou nesses eventos com músicos portugueses. E eu nunca quis que fosse uma coisa do género de depósito de canções, mas que fosse mesmo uma ponte, criasse mesmo uma ponte entre os dois lados e que fizessem duetos musicais alternativos, de música alternativa, com nomes de Hong Kong, Macau e Portugal. Portanto, eu senti-me desde logo numa situação privilegiada para avançar com um projeto desses. Eu era o único português no território que estava a fazer uma coisa dessas, portanto fazia todo o sentido que fosse eu também a comandar um bocado as leads deste processo. Thank you. A propósito do lançamento do disco agora em Portugal, que tem o selo da Cobra, não é? Sim. E que tem como cenas a Fundação Oriente. Sim. Enfim, é o melhor parceiro que podia arranjar para, enfim, para esta ligação. Sim, a Fundação Oriente é uma instituição que com muito prestígio e com um nome muito reputado quer aqui, quer em Portugal, quer em Macau e em vários países asiáticos. Portanto, a Fundação Oriente foi sempre a minha primeira escolha, a minha primeira de parceria, porque faria todo o sentido que eles estivessem presentes. Se não fosse a Fundação Oriente a estar presente como mecenas neste álbum, dificilmente eu encontraria alguém que estivesse tão intimamente ligado a estes assuntos, a estas pontes culturais entre Portugal e Ásia. O projeto, a venda do disco, embora saibamos o que é hoje em dia a venda dos discos, não é? e do download, etc., a venda do disco, o David quis imprimir-lhe um cunho de solidariedade. Daí há pouca referência que fiz também ao projeto de Encontrar-se, com associar aquilo que possa ser de lucro, desculpa lá o termo, mas seja empregue e bem empregue. Foi a sua ideia desde o início, fazer assim? Sim, sim, porque ninguém está neste projeto pelo dinheiro, e nunca, em todas as conversas que eu tive da apresentação do projeto aos músicos e de convite aos músicos, nunca se falou em termos monetários quanto é que iríamos receber disto. Portanto, desde a partida, o que nós queríamos era partilhar e celebrar a música feita em Portugal, Hong Kong e Macau. Portanto, tudo aquilo que nós lucrássemos seria doado a instituições de solidariedade ou de apoio social a qualquer nível. Portanto, posso lhe dizer que relativamente à edição asiática, tudo aquilo que nós recebemos das vendas em Hong Kong foi doado à Unicef de Hong Kong. Em Macau foi doada ao projeto Anima, que é um projeto de apoio à causa animal, e ao projeto Na Terra, que é um projeto de sustentabilidade para Timor-Leste, que é baseado, que tem a sua base em Macau. E aqui em Portugal será para instituições ligadas ao apoio na luta contra o cancro, nomeadamente o IPO do Porto. Portanto, mais que nunca, eu acho que é importante que as pessoas apoiem o conceito em si, que eu acho que é um conceito pioneiro, e eu acho que é um conceito que pode dar muitos frutos futuros para futuras pontes culturais entre Portugal e outros pontos do mundo, mas também e apoiem a música nacional também, mas também apoiem as causas que a música nacional neste específico álbum está a apoiar também. Portanto, acho que é importante que as pessoas adquiram o álbum, que desfrutem da música e que, ao desfrutar da música, ajudem quem precise. Esse é o conceito desde o primeiro momento. Boa Nova, um mundo de emoções. A escolha das bandas, e começamos por aqui para falar sobre os projetos que aqui estão, a escolha das bandas é um cunho pessoal seu? Ouviu outras pessoas? Ou houve também outras bandas que foram convidadas e de algum modo não quiseram ou não puderam participar? Posso lhe dizer que a taxa de adesão foi de 90%. Portanto, praticamente toda a gente, à partida, decidiu apostar no conceito e ir em frente com aquilo que o conceito transmite. Mas a escolha das bandas foi toda minha. Portanto, mas foi baseado primeiro nas bandas de Hong Kong e de Macau. Portanto, eu escolhi primeiro aquelas que eu conhecia, que me dariam mais garantias de qualidade, e aquelas que, para mim, eram mais interessantes. E depois tentei perceber quais as bandas portuguesas que conseguiriam complementar o som das chinesas, das de Hong Kong e de Macau, e conseguissem enfatizar as mais-valias dessas bandas. Portanto, foi um bocado assim, tentar perceber quais se juntam da melhor forma e ver depois o que é que dava, porque muitas destas parcerias também são um pouco experimentais. Não sabemos à partida o que é que vai dar. O que é que vai dar, não é? E felizmente tudo correu bem e temos aqui muito, muita música desafiante para os ouvintes poderem desfrutar. Pelo menos muitas portas abertas para essa tal trilogia que ainda há pouco falou. Sim. Mas essas ligações, por exemplo, Hipnótica com o Onyx, são, logo à partida, fez logo, estabeleceu essas ligações de como queria fazer, ou foi depois de ter, enfim, o conjunto das bandas que entre eles se organizaram? Posso dizer, nesse exemplo concreto, começar a dizer, dos Unix com os Hipnótica. Os Unix são uma banda de rock mais pesado, um bocado tipo shoegaze, de Hong Kong. Tem uma visão muito negra da vida, não é? E tem letras muito negras. E eu sabia que os Hipnótica estavam numa fase da vida deles em que estavam muito, muito, muito light, muito alegres também para a vida. Já deixaram um bocado a maquinaria que os sustentava antigamente. E agora estão muito positivos e são mais acústicos. Portanto, eu gostei do conceito de juntar uma banda mais pesada, com guitarras mais gritantes e com uma visão mais negativa do mundo, com outra visão mais light da vida, uma visão mais alegre. E pronto, depois deu-se esta música do Hipnótica com o Phoenix, que tem uma letra um pouco negativista, mas que também tem um sentido light e dá um bocado de esperança que a música tem, no fundo. Falamos do tema Perfect Betrayer. Sim. Mais Modern Children, mais ST, 6.860 milha. É a distância que separa Portugal de Hong Kong. Uhum. Portanto, essa música é uma viagem sonora que chega a um determinado ponto. Essa viagem começa com umas batidas eletrónicas do Bala, depois com umas campainhas dos Modern Children, a começar a viagem, em género de partida de um barco rumo ao desconhecido. E depois o ST aparece no final como alguém que recebe os viajantes com o seu violino e transmite um toque mais humano à música, porque a música é muito eletrónica e às vezes a música eletrónica falta-lhe um bocado uma componente humana extra. E então foi muito interessante ver essa progressão da música até chegar ao violino no final que nos recebe quem ouve a música como se de um final de viagem se tratasse. Eu acho que este álbum é um álbum também, cada música tem a sua viagem, uhum. E eu acho que humildemente posso dizer que é um álbum coeso, que transmite cada música, é como se fosse um episódio de uma viagem rumo a lugares distantes que a música portuguesa ainda não tinha explorado. E esta música, 6.860 milhas, é um bocado o resumo do que é o álbum. É uma grande viagem rumo a lugares que nós não conhecíamos na música portuguesa. Daí, inclusive, ter sido escolhida para single, para a divulgação prévia do disco. Sim, sim. Começamos agora o What Should You, temos aqui os portugueses Olga, que já foram convidados aqui na Boa Nova, aliás, lançaram no ano passado um EP, no caso não foi aqui de start de semana, mas tinha sido o seu anterior. O Samurai, não é? Sim, exatamente. E temos aqui Inesfala, agora fala-nos deste, portanto. Bom, essa é a música mais feel good, mais bem disposta do álbum, quer dizer, os Olga estruturaram a música, tiveram uma estrutura muito harmónica. Muito harmónica, muito, muito rígida, e depois os Inner Fallen juntaram, adocicaram ainda mais a música, remetendo-a um pouco àquilo que era o rock. O pop rock dos anos 60, 70 em Hong Kong, porque a música que os Olga tinham era uma música, era sobretudo uma estrutura. E depois os Inner Fallen pegaram nessa estrutura, adicionaram um trompete, adicionaram piano, piano eletrónico, adicionaram as vozes de coro, adicionaram guitarras e tornaram a música mais vintage, um pouco como se fazia a música em Hong Kong nos anos 60, 70. Portanto, é uma música, apesar da letra ser um bocado melancólica, é uma música bem disposta e se calhar é talvez aquele single mais forte, que chega a mais gente. O mais orgulhoso, não é? Exato, o mais orgulhoso. Exato. Estamos a Hong Kong. Sim. Que presumo que seja, para querer dizer Hong Kong, não é? Hong Kong, exatamente. Pronto, essa é a música dos Abstract Circle e da Joey Shu. A Joey Shu, curiosamente, apesar da Joey Shu só cantar uma parte do final, a Joey Shu foi quem começou essa música. Ela tinha uma música feita em piano, de piano e voz, uma coisa muito clássica. E precisamente por ela ser uma artista clássica é que eu a decidi juntar com os Abstract Circle, que são um bocado caóticos, são um bocado, como o nome diz, abstratos, às vezes até dadaístas na aproximação que têm com a música e com a estrutura musical. Tem uma vocalista, ou tinha uma vocalista, porque entretanto a vocalista mudou, tinha uma vocalista muito, muito, quase muito atriz, em palco, com vocalizações muito fora do comum. Entretanto, achei interessante juntá-los e eles pegaram no tema que a Joey Shu tinha começado a trabalhar e desconstruíram-no completamente. Ao princípio vê-se essa desconstrução, vê-se que a música está a tentar encontrar o seu rumo, e depois no final então entra a parte da Joey Shu, que é uma parte mais straightforward, como se diz em português, mais a direito. E pegam nessa onda e então adicionam depois a voz da Joey, criam uns riffs poderosos de guitarra no final, enfatizam a parte vocal da Joey e chegam ao rumo. Esta música também é um pouco uma viagem, não é? É uma viagem que começa muito lentamente, com o mar calmo, e depois o mar começa a ficar revolto e no final chegam finalmente ao porto de abrigo, mas depois de passar o cabo das tormentas, portanto também é um pouco assim. Poppy, red blue sky, Poppy, red blue sky. Falamos agora do tema que junta aqui o projeto musical de João Palma e falamos da Double Life of Jeremy Button. Essa música é uma música que, apesar de não ser um single óbvio, não é? É uma música que fala do cotidiano de uma pessoa que existe nos dois lados do mundo. Fazem exatamente os mesmos gestos, fazem exatamente as mesmas coisas e juntam-se na música. O João Palma, que é um músico que trabalhou com os músicos com bandas muito underground, mas muito emblemáticas portuguesas dos anos 80 e 90, como os Ocaso Épico, deu a voz a esse tema e criou um poema visual. Primeiro que deu a voz, fez algo quase à capela, só apenas com guitarra, e criou uma espécie de poema visual que, apesar do AOS, que é um músico eletrónico de Hong Kong, não perceber o significado daquilo que estava a ouvir, conseguiu trabalhar a voz de uma forma completamente profissional e quase como se percebesse aquilo pessoalmente, o poema do João Palma. Portanto, bateu tudo certo. Isso foi curioso, porque eu julgava que o AOS conhecia aquilo que o significado das palavras do João Palma, mas assim não aconteceu, mas criou um ambiente sonoro à volta daquelas palavras que dá uma certa uniformidade à música, muito interessante. Aconteceu ali qualquer coisa de magia e que tudo bate certo na música. E no fundo a música, o significado da música é que, apesar de termos culturas, termos latitudes diferentes, somos todos os mesmos, somos todas pessoas, temos todos a nossa vida, temos todos os nossos cotidianos, e se calhar no fundo não somos assim tão diferentes. O Círculo das Feras é um tema que junta o Kubik, que há pouco já falámos. Todos estes autores que estão aqui, é fácil procurar na internet, porque as pessoas que estão em casa podem eventualmente desconhecer alguns nomes, até julgar que se calhar estamos aqui a falar de coisas que não são portuguesas, porque são, porque andamos todos um bocadinho distraídos, não é? E eu até aconselho que, se calhar, visitem alguns blogs, como por exemplo o blog A Trompa, do Rui Diniz, que curiosamente também escreve aqui para este disco no booklet que está aqui anexo ao disco. Tem aqui um texto muito bem escrito, aliás eu por acaso sou daqueles que habitualmente frequento o blog A Trompa, e todos estes nomes lá aparecem, portanto será fácil para quem queira descobrir mais sobre estas músicas. Mas falamos aqui do Círculo de Esferas, Cubic, tem os Evade, Biru, estes, enfim, o próprio Biru para mim é uma novidade, portanto não... É um homem da spoken word. Exatamente, vindo mais para o hip-hop, não é? Sim, sim. Mas ele agora também está com projetos de spoken word. Agora lançou um álbum para os poetas que mistura música eletrónica com spoken word. Portanto, eu acho que ele está a deixar mais o hip-hop e virar-se mais para a spoken word. Eu não conhecia o Biru até chegar a Portugal. A primeira abordagem que eu fiz para a voz desse tema foi o Calaf. E foi o Calaf que, na impossibilidade de estar ligado ao projeto, me indicou o Biru. E o Biru, que tem uma voz fantástica, tem poemas fantásticos, eu gostaria imenso daquilo que ele fez. No entanto, essa música do Kubik, com o Zivei, tem uma história. Essa música, digamos que foi um bocado a gente de todo o projeto, porque foi a primeira música a estar feita. Os Evade estavam a produzir o seu álbum e pediram-me que os ajudasse a encontrar um músico português que fizesse uma remistura para uma música deles, que depois, entretanto, não acabou por não ser lançada. Eu achei que o Kubik, o Vitor Afonso, se enquadrava na música dos Evade. E o Vitor Afonso fez esse remix para os Evade. Só que, como essa música tinha originalmente umas palavras em cantonês, e o Kubik, o Vitor Afonso, jogou um bocado com essas palavras, no final fez um remix muito bem feito, com uma parte instrumental fabulosa, mas as palavras não batiam certo, não tinham um significado, não tinham qualquer significado, e os Evade depois tiveram que recusar porque não havia, apesar de terem adorado a parte instrumental, a parte vocal, a maneira como o Kubik trabalhou a vocalização, acabou por não fazer sentido com a língua deles. Perfeito. E então eu achei que seria interessante pegar outra vez no Cubic e nos Evade, que aliás que são uma das mais interessantes bandas de Macau, que até conseguiram chegar ao topo das listas de música alternativa no Japão, que é uma coisa, é um feito inédito, qualquer música, estilo de música feito em Macau. O que aconteceu foi que eu juntei o Cubic e o Zivete outra vez para fazerem outra faixa para este álbum. Esta faixa foi na edição asiática, foi lançada de forma instrumental, sem voz, e na edição portuguesa decidi que senti sempre que faltava alguma coisa à música, e então na edição portuguesa decidi juntar a uma voz que criasse uma espécie de um poema à volta da instrumentalização. Portanto, assim criou essa música de Círculo em Esferas, que é um bocado um jogo de palavras com várias letras dos Chutes e Pontapés. Fever, enfim, e False Alarm com o tema Sirvana. Os Fever eram para tocar com uma banda, a banda do momento, os Shock Show Mo, que são meus amigos, mas estão com problemas pessoais ligados às drogas e isso, então tiveram que infelizmente deixar o projeto. Uhum. E então eu resolvi, os Fever ficaram um bocado em stand-by, até à última. E depois, finalmente, depois de mais um evento que eu criei, mas desta vez um evento musical que eu criei em Macau, conheci os False Alarm e percebi que os Fever poderiam dar... E os False Alarm, achei que eles eram mais poderosos ao vivo do que em CD, porque eles têm vários CDs lançados, e aquilo que eu conhecia dos CDs é que era uma banda muito... muito rock tradicional, mas ao vivo eles têm um poder que não conseguem transmitir nos CDs. Uhum. E então eu decidi que ter uma banda industrial como os Fever, com batidas fortes, poderia dar o som que os False Alarm tinham em palco, mas não conseguiam ter nas gravações. Uhum. Foi isso que me fez juntá-los. Okay. E criar essa música. Fizemos a linha reta entre Portugal e Hong Kong. Aqui, a vila ou a localidade que vai encontrar exatamente a meio dessa linha é uma vila chamada Abadé e encontra-se no Irão. Portanto, aí o nome da música. E Abadé é, no fundo, uma música épica de post-rock que foi começada pelos Elf Fátima, a maior banda de post-rock de Hong Kong, e foi finalizada pelos The Old Star Project. Portanto, foi uma composição enorme, feita, penso que foi a única feita desta forma, em que uns começaram e os outros acabaram. E acho que foi uma boa forma de acabar também o álbum, com uma música desta pujança e com uma melodia tão forte como essa. Norberto Lobo, este é um virtuoso de guitarra que nós particularmente gostamos. Uhum. No tema que, vai-me perdoar ou não dizer isto, é o tema que mais gosto neste seu álbum. Uhum. Sim, é o tema. E é o tema, se calhar, é aquele mais experimental, porque não tem refrão. Uhum, muito bem, mas gosto. Enfim, como gosto muito do trabalho de Norberto Lobo, isso vem por arrasto, não é? Sim, e ele há muito tempo que não pegava na guitarra elétrica para compor. Uhum. Portanto, foi... Quer dizer, quando juntei o Norberto Lobo com a Glória, eu pensava que o Norberto iria fazer algo em acústico, porque a Glória é uma cantora, sobretudo, virada para a música mais acústica, como tem uma voz muito doce, muito suave, e ela estava à espera de algo muito, muito acústico. Quando o Norberto faz a parte instrumental da música e dá-lhe aqueles riffs todos de guitarra, a Glória ficou a tremer porque não era bem aquilo que estava à espera. No entanto, ela decidiu ir em frente. O Norberto tinha decidido também que a música se chamava Bafo Shiva. E o que ela fez foi, primeiro, percebeu o significado do título. E depois foi sussurrar, quase desde o princípio até ao fim, ao sabor da música do Norberto, dialogar com a música que o Norberto tinha feito, e criou uma espécie de sussurro melódico que é, de facto, uma das músicas mais desafiantes do álbum, ou se gosta ou se odeia, mas eu acho que muita gente vai gostar. Os ouvintes do Boa Nova, tenham paciência, esta sim vai passar toda. Bernardo Devlin, né? E isso é um de sangue, presumo, de Sea of Amnesia, né? Sim, o Bernardo Devlin é um homem do Ossos Exótico, um percurso, né? Muito longo, é um vocalista do Ossos Exótico, tem um percurso muito alternativo e muito, às vezes muito negro. As letras dele são muito negras, muito, mas poéticas, mas num sentido mais dark do termo. E o Wilson é um pouco isso na vertente instrumental. Ele é sobretudo um homem ligado às bandas sonoras de filmes independentes de Hong Kong. É um homem de ambientes e muitos desses filmes feitos em Hong Kong são filmes um bocado negativos, são um bocado depressivos. E o Wilson tem muito esse caráter de enfatizar esse lado melancólico da vida. E então eu achei que as palavras do Bernardo, juntamente com a música do Wilson, se iriam fundir de tal forma que nem parecesse que o final parecesse uma parceria, pudesse parecer um trabalho de uma pessoa só. E no fundo, eu acho que a música é isso mesmo, não parece uma parceria, não parece um dueto, porque é tão consistente e é tão forte, a melodia é tão forte e está tão adequada às palavras. E eu acho que é uma das músicas mais tocantes do álbum, eu acho que é muito bonito. E se me disser qual é se me perguntar qual é a minha música preferida, esta é de facto uma delas. The sweetest night, a funny fear. The fountains glide, the heart's complete. Our ankles below, the Celsius decrease. The spirits are high, and a majestic cream. I wonder how this fits in an ocean through the tidal drain. Please drop a line in case that you need. I'll read aloud when no one is here. Nothing to be mistaken. Paper Cuts, estamos a chegar quase ao fim. Com os Fragile, com o tema 12. Essa é a composição nova, foi o... Na edição portuguesa, a espécie exclusiva, não é? Sim, a edição exclusiva da edição portuguesa, a faixa exclusiva da edição portuguesa. É uma música que junta dois géneros diferentes. Os Fragile são uma banda de post-rock que lançaram um álbum há pouco tempo em Hong Kong, uma banda de uma espacialidade sonora muito interessante, baseada em guitarras, e os Paper Cuts é uma banda também de ambiente, mas eletrónica. O que eu quis fazer foi juntar dois estilos de música, o post-rock e o eletrónico, mas que no fundo têm o mesmo tipo de aproximação à música, que é uma aproximação ambiental, e perceber o que é que resultava disso, e resultou muito bem, e acho que a melodia é excelente e gosto imenso deste tema também. E neste janeiro, portanto amanhã e depois, 21 e 22, uma vez que este programa é emitido na quinta-feira, mas também repete no sábado, para esclarecer, no auditório do Museu do Oriente temos então a festa de lançamento, onde se juntam vários destes músicos. O que é que podem esperar quem puder lá ir, naturalmente? Bom, dia 21 e 22 de janeiro vão ser dois espetáculos únicos no Museu do Oriente. Isso parece um chavão dizer, sempre que há um concerto, há sempre aquele chavão de um concerto único. Mas estes dois concertos não fazem parte de nenhuma turnê, não fazem parte de nenhum outro evento, fazem parte exclusivamente da festa de lançamento deste álbum, que vai ser irrepetível. Nunca mais iremos ver estes artistas juntos desta forma. E será um bocado o complemento daquilo que se passa em álbum. Vamos tentar ter algumas parcerias musicais, vamos ter bandas e artistas de Hong Kong e Macau a tocar a solo e a tocar com os seus parceiros portugueses neste álbum. Vamos ter também parcerias musicais exclusivas para este evento, como é o caso dos Hipnótica, com uma vocalista de ópera chinesa que irão tocar em conjunto no dia 22, mas eu digo-lhe rapidamente quem é que irá tocar nos dois dias. No dia 21 vai tocar o Monstro, que eu já falei, o cantautor português residente em Macau. Depois vamos ter o Zolga, com convidados especiais, o Estocarro Fara. Portanto, vai ser ali uma explosão sonora interessante. Em termos de percussão? Sim. Depois vamos ter o Norberto Lobo com o Guilherme Canhão, do projeto Tigrela, uma versão de música improvisada em palco que vai de certeza surpreender muita gente. E depois vamos ter o ST de Hong Kong. O ST é considerado o melhor músico eletrónico de Hong Kong e um dos melhores músicos do território, portanto, e tem toda uma componente cénica, toda uma componente visual que merece ser vista, e ele próprio é uma personagem em palco, portanto vale muito a pena vê-lo ao vivo. Acho que vai surpreender também muita gente. No dia 22 vamos ter a Joey Shu a tocar com o Wilson Tsang. Vão tocar os dois no mesmo set. Vai ser um set de 50 minutos com a presença também do Bernardo Devlin. Numa das músicas irão recriar a música do álbum em palco. Depois os Abstract Circle, que irão tocar também uma música com a Joey Shu como convidada especial do seu set. E depois a noite acaba com os Hipnótica e com uma cantora de ópera chinesa residente em Portugal, que acho que vai surpreender. Acho que vai ser uma surpresa para acabar o espetáculo, e espero que muita gente vá e que muita gente apoie este projeto, que é um projeto único e que é um projeto pioneiro. E como é um projeto único e sobretudo pioneiro, se calhar à partida as pessoas não aderem com tanta facilidade, mas eu espero que neste caso acreditem mesmo no projeto e vão lá dar uma espetadela ao Museu do Oriente, porque vão ficar muito surpreendidos com aquilo que vai acontecer. Esperemos que aqui neste destaque tenhamos também despertado a curiosidade das pessoas. Já ficam a saber, bilhete para um dia 12€, para os dois dias 18€, e se quiserem comprar o CD juntamente com os bilhetes, 25€. E para menores de 30 anos, têm 20% de desconto. Muito bem. E para quem quer lá ir, sabe, o Museu do Oriente é ali na Doca do Alcântara. Exato. Ora bem, agradecer-lhes mais por ter estado aqui para falar sobre este seu projeto da Boa Nova, que lhe damos uma vez mais os parabéns. Muito obrigado. Mas não podemos deixar de ir embora com esta dúvida. Falou numa trilogia, quando é que temos cá fora os próximos dois discos? Bom, em princípio será um por ano. E eu penso que o terceiro volume será aquele que mais trabalho irá dar, porque é um conceito, para além de ser este o conceito, vamos dar uma volta ainda maior e vai ser uma coisa muito árdua de atingir. Mas em princípio o segundo volume, que já tem o line-up completo e que já está em produção. E aqueles nomes que dissemos há pouco acertámos, presumo. Sim. E haverá muitos. Estamos muito curiosos com o Noiser, que é um projeto que gostamos particularmente. Sim. Já está em andamento essa parceria com dois artistas asiáticos e acho que vai correr muito bem. Esse álbum estará, o segundo volume estará à venda no final deste ano, ou no princípio do próximo, e então o terceiro volume, que será o grande final da trilogia, estará só lá para 2012, qualquer coisa assim. Mas será em grande, portanto esperem novidades em breve. O David diz aqui, alguns, de que se foram 3 mil mails trocados. Há muito mais do que isso, provavelmente, mas também não quis chocar muitas pessoas. Mas o que já falámos aqui várias vezes do advento da internet e daquilo que tem feito à venda dos discos. Mas claro, também tudo isto se permite graças a esta nova tecnologia. Sim, sem dúvida. Acho que hoje em dia podemos fazer muita coisa com pessoas que nós não conhecemos, do outro lado do mundo, até até dos pontos mais remotos. Eu tenho amigos com quem faço coisas e eles estão nas Ilhas Fiji, estão mesmo muito longe, e a internet de facto veio melhorar muito as comunicações entre as pessoas. Claro. E agora só temos é que ter a criatividade suficiente para tirar todas as potencialidades destas novas tecnologias. Uhum. Onde uns veem ameaças, outros veem oportunidades. É um bocado isto. Obrigado, David, pela disponibilidade que teve, e claro, iremos falar mais vezes, mais que não seja na edição dessa segunda parte desta trilogia. Cá espero. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.